Bem-vindo, ou bem-vinda, ao maravilhoso mundo dos CDs que acompanham alguns livros. De qualidade. Bem, discutível. Está bonito, está bonito. Está a começar bem. Está. Este CD foi gravado numa cave esconsa, ali para os lados da buraca. É uma bonita terra. É assim, senhor, não se vê um chavo. Então, mas claro que não se vê um chavo, só se é a buraca. Aquilo é tudo meu escuro, Deus. Não é? Pois é. Este CD tem histórias tão lindas, tão lindas, tão lindas, tão lindas, que são de arrepiar. E todas extremamente rapidinhas. Algumas são um bocadinho longas. Pois é, são, não, pois não, são. Não sejam enganar já as pessoas. Mas são de rir. São de rir de uma maneira. São de rir, é que são de rir tanto. É que são de rir tanto, reparem bem nisto. São de rir tanto que isto, contado de manhã, faz com que a pessoa chore tanto a rir, sim, que as próprias ramelas, pois, saltam dos olhos e vão à sua vida. Se quer ver as ramelas a saltar, ponha o CD a tocar. É o conselho amigo desta malta. Deixa-me só esclarecer aqui para quem está a ouvir este CD. Força. Que tu tens a ideia que devias ter daqueles sinais de trânsito a anunciar a queda verdade, das tuas ramelas, tipo queda de pedras, não é? Aqueles que têm assim uma ribanceira com umas pedrinhas a cair. É o que me acontece. A ribanceira é como que a minha cara e as pedrinhas são as ramelas de manhã. E há vizinhos que acordam, porque aquilo depois cai no chão, a ramela, quando eu acordo. Está o de baixo. Mas... é vá! Mas vamos só explicar que este livrinho vem com um guião, não é? Sim. E é um guião das rapidinhas que nós contamos e, portanto, senhor... É ir acompanhando, ouvinte, não é? Se quiser leitor... É como se fosse um karaoke infernal. Ouvir e ler, é mais ou menos. Claro. Meu é mais Deus. Ou menos isso. Portanto, ajeite-se. Pois. Sente-se confortável e claro. Olhe. Pronto. Aqui vai disto. E pronto, e um grande beijinho. Sim, muitos. Enorme beijo.